andrecedesmoral.com.br. Quando chego na balada, abre logo o clarão. Para tudo que chegou, a novinha do rabetão. De shortinho, top salto, galera sente a pressão. Quando vai até o chão, e olha só quando ela desce, sente que quica devagar. Tá em outro patamar, e na pista vira tudo de tequila e ou de pá. Tá em outro patamar, e olha só quando ela desce, sente que quica devagar. Tá em outro patamar, e na pista vira tudo de tequila ou de pá. Tá em outro patamar. O som toca no seu paredão. Agora nos paredão, que é o pegação, pai. Quando chego na balada, abre logo o clarão. Para tudo que chegou, a novinha do rabetão. De shortinho, top salto, galera sente a pressão. Quando vai até o chão, e olha se quando ela desce, sente que quica devagar. Tá em outro patamar, e na pista vira tudo de tequila e ou de pá. Tá em outro patamar, e olha só quando ela desce, sente que quica devagar. Tá em outro patamar, e na pista vira tudo de tequila e ou de pá. Tá em outro patamar. DG Gravação gravando tudo ao vivo. Agora meu parceiro Grilo CD, Central da Sofrência, hein? Canal Um Pouco do Nordeste, Gol da Mídia. Bora Caio, o rei da mídia.